Ficheiro 30, página 267, 30. Vila Viçosa, 12 de dezembro de 1887. Amélia não conseguia perder o filho de vista. Tratava as queimaduras e trocava os pensos, e o médico vinha todos os dias certificar-se de que não infectavam. Sempre que cerrava os olhos, via as labaredas e as cortinas em fumo, e o seu bebé no meio daquele inferno e não conseguia voltar a adormecer. Levantava-se enrolada num roupão quente e ia espreitar a criança. Suspirava de alívio de o ver a dormir e voltava para o quarto. Mas antes de fechar a porta para se tornar a deitar, sentia um nó na garganta que não sossegava sem que tornasse ao filho adormecido e lhe beijasse a testa. Carlos redobrara a atenção para com ela. Jogavam às cartas ou liam na salinha privada, e Amélia tinha de insistir para que saísse. Se não quisesse convidar os casais, porque de facto não se sentia ainda com coragem para festas, que convidasse os homens que caçavam com ele, insistira. Hoje ouvira as gargalhadas na sala e o barulho de pratos e talheres, dos copos a encherem-se de vinho do Porto, certamente, e chegava-lhe o cheiro do charuto. Pintara as ementas do jantar com a fachada do palácio e faisões. Escolhera o serviço das flores azuis. Dera ordem de como deveria ser posta à mesa. E encontrava neste esforço uma forma de acalmar a agitação latente. Não conseguia pegar na caneta e escrever cartas, nem sequer no seu diário, porque sabia que se começasse a contar aquilo por que passara, reviveria tudo de novo. E tinha de ser forte, tinha de dar graças a Deus pelo que não tinha acontecido e olhar em frente. Jantou com as damas na sua salinha e pediu desculpas por se recolher tão cedo, mas as olheiras não deixavam dúvidas de que precisava de dormir. Ana ajudara-a a deitar-se, enquanto a distraía com as histórias do palácio. Adormeceu ao som das gargalhadas ao longe, mas acordou de repente sem saber porquê, talvez com o barulho da porta do quarto de Carlos, mesmo ali ao lado, a bater. Ficou de olhos postos no teto de madeira e os ouvidos à escuta, mas o passo tinha mergulhado em silêncio. Tinha medo dos pesadelos e, pegando no terço, recorreu a Nossa Senhora, passando as contas devagarinho enquanto rezava. De repente, a porta de Carlos abriu de novo e pareceu-lhe ouvir nova gargalhada e depois o chão de madeira a ranger. Os passos pareciam descer para o andar de baixo e eram leves como os de uma mulher, pensou, enquanto o coração batia com mais força. Pela janela que dava para o grande largo do passo, ouviu a voz de Jaime, o porteiro, a dar a alguém as boas-noites. Um impulso fê-la levantar da cama e correr para a janela. A lua iluminava o terreiro e conseguiu ver uma rapariga de chale em redor da cabeça que atravessava o pátio a passo rápido em direção a uma carroça pequena que esperava junto da estrada. Que tonta, porque se agitava por uma criada que ia certamente ver uma mãe doente, tranquilizou-se. Mas nesse exato momento a rapariga voltou-se. E acenou. Era possível que a tivesse visto e a cumprimentasse? Instintivamente seguiu a direção do olhar e não quis acreditar. A uma janela aberta de par em par, apesar do frio, estava Carlos, que retribuía o aceno. Sentiu-se mal. Sentiu uma tontura imensa e agarrou-se ao parapeito. Não podia ser verdade. Porque lera todos aqueles livros que a mãe lhe proibira. Fantasiava, certamente. Com uma mão na barriga e outra a tatear o caminho, voltou para a cama, deitou-se e chorou convulsivamente até de manhã. Quando Ana chegou para abrir as cortinas, escondeu a cara e pediu-lhe que as fechasse. Que não se sentia bem, e meu Deus, se era verdade que não sentia. E queria dormir. Doíam-lhe os rins e as dores foram-se tornando mais intensas. Era uma inconsciência não tocar a campainha, chamar o médico. Mas se vinha ao médico, ia pedir-lhe explicações. Se chegavam as suas damas, fariam perguntas. Se chegava Carlos, seria incapaz de esconder o ódio que sentia por ele, o nojo, a vergonha. Sentiu as pernas molhadas e percebeu. O que importava agora era salvar a criança. Estava a comportar-se como uma histérica, levada pelos seus delírios, ela que sempre soubera como mascarar as suas emoções. Tocou a sineta em pânico e foi Pepita que surgiu. Chamem o médico, exclamou ao perceber o que estava a acontecer. Carlos apareceu antes dele e tentou afagar-lhe os cabelos. Desviou o olhar e afastou-lhe a mão. Não queria que lhe tocasse. Como desejava dizer-lhe, sai daqui! Mas sabia que não o podia fazer num quarto cheio de gente, de damas e criadas. Procurou controlar-se. O que estou a fazer? Perdi o meu marido e agora vou perder a minha criança? Pensou e mordeu o lábio. Mas quem era Carlos? Quem era este seu marido? O Carlos de Chantilly, atraente e divertido, meigo e apaixonado? O Carlos de Cascais, gabarola e fanfarrão, que engordava e fazia charme a todas as mulheres? O Carlos pintor que dividia com ela o prazer das tintas e dos pincéis, dos passeios a pé e das caçadas? Ou um Carlos traidor e infiel? O Carlos que a corria ao seu lado a um momento, a olhava como se a amasse de facto, mas que recebia raparigas no quarto ao lado do seu? Tapou a cara com as mãos e gemeu. O Duque puxou uma cadeira para o lado da sua cama e disse-lhe baixo, mas rispidamente, mais rispidamente do que alguma vez o ouvira. Amélia, o que se passa? Que disparate vem a ser este? Se a tivesse enganado, seria capaz de lhe falar assim? Não, era ela que delirava e inventava histórias, resultado de todas as noites sem dormir. Desculpe, é do medo, tenho tanto medo. Carlos abraçou-a com força e Amélia sossegou. Agora é preciso pensar no bebê. O médico está a chegar, disse-lhe. Quando o médico entrou, Carlos cumprimentou-o e saiu. Amélia já não o ouviu descer as escadas e chamar por Jaime. Era preciso que fossem todos mais cautelosos, disse-lhe. 31. Vila Viçosa, 14 de dezembro de 1887. Durante a noite, as contrações intensificaram-se. O Dr. Ramos de Abreu, a pedido do Duque de Bragança, instalara-se num dos quartos para estar próximo, se fosse preciso alguma coisa. E infelizmente era. Doutor, por favor, salve o meu bebê. O médico abanava a cabeça, mas tentava encorajá-la. Já aqui está, Sua Alteza, e é uma menina. Um choro quebrou o silêncio e Amélia deixou-se cair sobre as almofadas, exausta. Graças a Deus, graças a Deus. Cubram-na de mantas, tragam uma botija, dizia a parteira. Ponham-na imediatamente no colo da mãe, ordenou com uma voz firme o médico. Amélia percebeu. Maria Ana, minha querida filha, disse, enquanto a embalava. Beijando-a, fez-lhe uma cruz na testa e pediu a Deus que a abençoasse. Levantando os olhos para o médico, a parteira e as criadas, implorou, por favor, deixem-me sozinha com ela. Quando todos saíram, começou a cantar uma melodia infantil, uma daquelas que a ama lhe cantava em pequenina. Não sabia dizer quantas horas tinham passado, quando percebeu que a sua pequenina deixara de respirar. Seixal tinha voltado a entrar no quarto e percebeu também. Sem uma palavra, pegou no bebê e retirou-o dos braços de Amélia. Amélia suspirou. Queria reagir, chorar, gritar, mas a noite desceu sobre ela. 32. Vila Viçosa, janeiro de 1888. Carlos escrevera à rainha, preocupado com o estado de Amélia. Escrevera aos condes de Paris e pedira-lhes ajuda. Dizia-lhes que Amélia estava profundamente triste. Quando a vira arrebitar pelo Natal, tivera esperanças de que o luto cedesse. Mas agora janeiro não parecia trazer nada de novo. Sorria quando via Luís Filipe balbuciar e agradecia comovida os presentes que Maria Pia lhe mandara a ela e ao neto, mas depressa voltava a um estado de letargia total. Amélia mandava cumprimentos e agradecimentos para todos, notas que Carlos acrescentava às cartas. Carlos trazia-lhe raminhos de laranjeira e incentivava-a a pintar. Amélia queria agradecer, mas não conseguia. Culpava-o, era isso mesmo, culpava-o pela morte da sua pequenina. Meu Deus, como podia culpar Carlos, sempre tão prestável, que suportava a sua doença com paciência e ainda lhe trazia raminhos de laranjeira. Mas culpava-o. Se não tivessem sido aqueles risinhos sussurrados na noite, aquele bater de porta e o ranger da madeira, se não tivesse ouvido a voz de Jaime, não teria saído da cama de forma tão impensada, nem se teria chegado ao vidro para ver aquele corpo de mulher a acenar para o vulto na janela. E se Carlos estivesse em casa na noite do incêndio, e não sabe-se lá onde, que agora desconfiava de tudo, talvez tivesse sido ele a ouvir o grito dos criados e a correr para o quarto do filho. Abanava a cabeça com força para tentar afastar os pensamentos obsessivos e procurava racionalizá-los. Que importava que Carlos tivesse tirado prazer de uma moçoila do campo, que lhe fosse infiel? O que era essa dor comparada com o facto de que a infanta Maria Ana, a sua menina, estava fechada num pequeno caixão a caminho do panteão de São Vicente? Procurava racionalizar, desculpá-lo. Que culpa tinha ele das chamas, do parto prematuro, de que tivesse imaginado uma cena de infidelidade? Talvez tivesse agido apenas como um homem privado, há muito tempo de intimidade com a sua mulher, em virtude da sua gravidez adiantada. Talvez estivesse alcoolizado e nem sequer se recordasse do que tinha acontecido. Talvez nada se tivesse passado e fosse tudo mal entendido. Zangava-se consigo mesma. Ela, Amélia, a quem nunca ninguém tinha permitido que tivesse pena de si mesma, a quem sempre tinham obrigado a reagir, comportava-se como se nenhuma outra mulher no mundo tivesse perdido um filho. Mas Mariana, minha pequenina Mariana, era tudo o que conseguia dizer a si mesma. Perdendo-a ela, perdia-se a si. Carlos dizia-lhe, o mais suavemente que podia, que era tempo de se pôr boa. Dizia-lhe que precisava dela, e Amélia ouvia as palavras, registava-as, mas passavam por cima do seu coração sem que lá ficassem. A mãe escrevia-lhe, nas primeiras cartas, exprimindo toda a sua pena e desolação. Que Amélia se lembrasse de como ela se sentira quando perdera os manos pequeninos. Nas seguintes, zangando-se. Já chega, Amélia Luísa Helena. Tens um filho de 10 meses que precisa de ti. Sim, reagia a esse apelo. E os momentos que passava com o pequeno eram os melhores do dia. As cicatrizes já quase não se viam, mas sempre que as olhava, o pesadelo voltava. Traz Amélia para Lisboa, que quero que seja vista pelos melhores médicos, telegrafava Maria Pia. Mas o doutor Ramos de Abreu batia o pé. A senhora duquesa não aguenta a viagem de 1 hora de carro e 3 de comboio. Por isso esperavam. Carlos caçava e Amélia procurava dentro de si forças para voltar à vida. Perdera Maria Ana e temia ter perdido o Carlos de Vila Viçosa que tanto amara. 33. Vila Viçosa, fevereiro de 1888. Senhora, senhora, venha ver o príncipe. Ana entrou pela sala com pouca ou nenhuma cerimónia e Amélia sorriu-lhe. Se não fosse essa tua voz cantada, ainda apanhava um novo susto. A rapariga estacou. Senhora, qual susto? O que quero é que Sua Alteza vá ver, só lhe pode trazer alegria, respondeu, as maçãs do rosto afogueadas. Venha, venha, venha ver o príncipe. É a Dona Isabel que lhe pede. Amélia seguiu-a. Agora sente-se aqui nesta cadeira, indicou Ana, enquanto ajudava a Amélia, ainda tão frágil, a cumprir a sua ordem. É uma surpresa que a senhora Dona Isabel lhe quer fazer, segredou, enquanto se debruçava para apanhar os cubos de madeira que tinham caído do cesto de brinquedos. A porta abriu-se e Luís Filipe, os caracóis loiros, de novo crescidos, o sorriso largo que lhe iluminava os olhos enormes, surgiu pelo seu próprio pé, apenas um dedo na mão de Isabel. Anda, o meu pequenino já anda, exclamou Amélia, ajoelhando-se no chão e abrindo os braços para o filho, que avançou hesitante para eles. O que houve naquele abraço nunca conseguiria explicar, mas voltou a sentir, como se fosse o seu bebê a encontrá-la e a trazê-la de volta. Levantou os olhos em agradecimento para a Ana Isabel, depois baixou a cabeça de novo e enterrou-a nos cabelinhos do seu príncipe. Quando Carlos entrou para almoçar, encontrou-a a arranjar as flores numa jarra e abraçou-a entusiasmado. Sente-se melhor, minha querida? Amélia deixou-se abraçar e soube-lhe bem o calor quente do corpo do marido contra o seu. Sorriu-lhe, o primeiro sorriso aberto de há quase 2 meses, notou Carlos, e afagou-lhe o cabelo. Que bom vê-la rir de novo, comentou. Amélia baixou os olhos por instantes, mas voltou a levantá-los e a olhá-lo de frente, determinada. Acho que alguma coisa em mim morreu com a nossa filha. Nunca mais as flores me vão parecer tão bonitas, nem vou rir por tudo e por nada. Mas sei que se a minha mãe aqui estivesse, já me tinha dado um dos seus tabefes. Mas agora tudo isso pouco importa. Luís Filipe anda, tem 11 meses e anda, e eu tenho de andar com ele. Carlos abraçou-a de novo. Quero partir para Lisboa, proclamou Amélia. Ana e Isabel já tinham começado a fazer as malas. 34. Palácio de Belém, 26 de outubro de 1888. Abriu a gaveta da sua secretária e tirou de lá o pequeno cofre. Olhou por momentos o caderno preto, que há mais de um ano ali estava fechado, sem que lhe tivesse dado uso. Era bom sinal, pensou, sinal de que não lhe sobrava tempo para introspeções, porque estava demasiado ocupada a viver. Os últimos meses tinham sido agitados. Em julho, os reis haviam partido em viagem pela Europa. O sogro de barco, a sogra e o cunhado de comboio, com destino a Paris. E agora a coscovilhice de há muito passava para os jornais, que insinuavam com todas as letras que a rainha tinha um amante capaz de a levar a todas as loucuras. Incomodaram-o a ambas, mas naquele momento o que importava era que Carlos, pela primeira vez, ficara como regente. Amélia escondera o melhor que pudera o contentamento, o entusiasmo que a oportunidade lhe provocara. Sentira qualquer coisa como: vamos provar aos reis, aos meus pais, aos portugueses, de que somos capazes. A verdade é que se preparara para conjugar insistentemente o nós. E fora um choque perceber que Carlos, sempre tão disposto a ouvir as suas opiniões em privado, quase sedento delas, publicamente arremetia para o lugar de mulher consorte, a quem cabia apenas a presença em cerimónias protocolares. E, claro, toda a caridade que quisesse praticar. Amélia mordeu a ponta da pena e pousou o caderno na mesa, como se fosse vencer o medo de escrever, mas estacou de novo. Não podia passar ao papel pensamentos tão graves, nem no mais bem guardado dos diários, mas esquecê-los também era impossível. Faziam-lhe tanta falta o pai, o tio Omal e o avô Montpensier, os homens da família que lhe poderiam ter dado conselhos, ajudado a dar a volta ao marido. Tentara abordar o assunto com Sabugosa, mas rapidamente entendera que lhe provocava um conflito de lealdades que o deixava desconfortável e calou-se. Calou-se, mas não desistiu. Pediu relatórios e documentos, leu os jornais com redobrada atenção e angustiou-se a cada dia com a instabilidade política num país em situação económica difícil. E ao ver os papéis, mais de perto, foi dizendo: Carlos, se não conseguirmos promover governos mais estáveis e mais duradouros, corremos o risco de alimentar as achas da fogueira republicana. Carlos, com aquele charuto que já lhe provocava nojo, dizia-lhe que não se preocupasse e saía para mais uma partida de ténis. Desprezava-o nesses momentos. Desprezava o Carlos paternalista e incapaz de adiar o prazer. Subitamente recordou-se do vulto na janela de Vila Viçosa e fechou o diário com força, voltando a colocá-lo no cofre e trancando-o a 7 chaves. Mesmo se as linhas estivessem em branco, sentia que continham o seu sofrimento, mesmo que escrito com tinta invisível. Foi procurar o seu Petit Louis, que a compensava de todas as desilusões. Com quase 2 anos, falava pelos cotovelos, despachado e sorridente. Mal a via, corria para ela, e quando ela o levantava no ar e o apertava contra si, sentia-se a pessoa mais feliz que alguma vez pisara a terra. Luís Filipe era o seu rei, pensou, e não riu.